anticipated moment in racing. Bem, amigos truais, começando então a nossa edição número 76 para falar o que aconteceu de melhor lá em Charlotte, né? Um grande final de semana mais espetacular aí para o automobilismo aí, né? Onde temos as três maiores categorias na pista, onde temos as corridas mais importantes aí do calendário para ambas categorias aí, né? Hoje o Elião está comigo, essa semana o Elião está comigo, né? Por enquanto ainda o Pedro continua sem internet ainda, e nem o Guilherme nem o Thiago poderá estar presente. Então eu gravo com o Elião hoje, né? Seja bem-vindo, Elião. Então, pessoal, desejo a todos aí boa noite, boa tarde, bom dia, bom almoço, boa janta, boa madrugada, a hora que nos prefere nos ouvir aí, né? E já vamos começando então essa edição número 76 aí. Vou começar pela Xfinity Series, como sempre, né? Corrida aconteceu no sábado à tarde, uma corrida razoavelmente muito movimentada, razoavelmente não, uma corrida boa, bem movimentada, muita troca de posição, a troca da liderança até que não aconteceu tanto, porque o Austin Dillon teve um domínio muito grande na prova. No final ainda o DNL mostrou talvez que iria desbancar o Austin Dillon, mas o Austin Dillon veio forte no final, acabou engolindo todo mundo aí na última relargada e foi o vencedor da corrida aí, o Austin Dillon continua muito bem, né, nesse ano de 2015 aí, a sua segunda vitória já, e segunda vitória dominante, né, ele lá em Las Vegas fez pole vitória, e agora em Charlotte ele volta também a fazer pole vitória. Então, parabéns aí, Austin Dillon aí, consegue a sua vitória de número, perdão, a sua quarta vitória, não é tantas vitórias assim para falar número, a sua quarta vitória do Austin Dillon aí na Xfinity Series. Então, muito bem aí, fazendo a lição de casa, o Austin Dillon aí, claro que essas várias corridas que ele vem participando, com certeza vai pegar mais milhagem, mais tempo de pista aí, né? Então, parabéns ao Austin Dillon pela sua vitória de número 4, a sua segunda no ano de 2015. Bom, vou já pontuar aqui, Leon, daqui a pouco eu já te chamo já, vou pontuar aqui alguns pilotos aqui, né, que eu quero destacar. O Regan Smith, então vou começar por ele. O Regan Smith com o carro número 7, ele foi o quarto colocado, né, ele agora soma 4 top 5 esse ano e 8 top 10, né? Então, o Egan Smith aí tá bem. Eu creio que ele já começou anos melhores aí, né? Principalmente em 2013, quando ele fez um grande ano. Mas ele tá bem, tá trabalhando, vejo ele focado, né? Vejo ele tentando salvar o máximo de pontos possíveis, o Egan Smith. Então, parabéns aí, né, pela sua quarta posição. O meu outro destaque aí é o Dale Earnhardt Jr., né? Dale Earnhardt Jr. consegue a sua melhor posição na Xfinity Series, né? Nesse ano aí de 2015 aí, terminou em quinto, foi o quinto colocado, né? É a sua melhor posição de chegada, primeiro top 5 do Dale Earnhardt Jr. esse ano aí, né, na Xfinity Series. Então, parabéns aí, né? Primeiro, aliás, ele já começou bem já, né? Ele largou na segunda posição, na primeira fila do lado de fora. Pela primeira vez ele largou. Antes, a melhor posição de largar dele era um sétimo colocado, né? Que ele largou em Bristol. E agora, em Charlotte, ele conseguiu aí o quinto colocado, a quinta posição aí, um top 5 aí. Então, parabéns ao Dale Earnhardt Jr. aí pelo seu primeiro top 5 na Xfinity Series aí, né? O meu outro destaque também, eu vou continuar um pouquinho na sequência aqui, é o Chase Elliott, né? O Chase Elliott conseguiu mais um top 10 aí, São 11 largadas e 9 top 10. Ou seja, o Chase Elliott tem um nome que chama-se regularidade. Parabéns aí. Foi o oitavo colocado na corrida de Charlotte. Meu amigo Edu Lima, as suas observações sobre a Hisense 300. Tudo bem, pessoal? Mais uma vez consegui estar aqui com vocês. Vamos ver se a partir de agora, toda segunda-feira, eu consigo, pelo menos em 3 ou 4 fins de semana do mês, estar aqui, que a correria tá grande para o meu lado, né? Agradecer ao Léo por ter segurado o piano nesses 2 meses aí que eu não pude participar sempre. Semana passada deu, né? Pelo menos na Xfinity, na Truck Series, né? E esse fim de semana, né? As duas categorias eu vou poder comentar. Enfim, Léo, Guina. Como você citou aí, vitória do Austin Dillon, ele com o carro dominante, né? A RCR veio esse ano com esse carro 33, com o patrocínio da Haynes, né? Empresa que ano passado patrocinava o James Buescher, né? Tomou a decisão de largar mão do piloto full-time, né? Que disputa o campeonato para uma equipe, digamos que secundária, para investir dinheiro na RCR, um carro que é dividido por três pilotos, três, quatro pilotos. O Brandon Jones, que é o filho de um dos donos da empresa, do diretor, é o grande responsável por essa mudança, né? Já vendo a possibilidade dele competir no ano que vem, e Austin Dillon se aproveitou disso, né? Ele teve pelo menos 25 provas essa temporada nesse carro aí, uma grande oportunidade para ele como um wild card, né? Toda vez que fica descendo a Xfinity Series, mostrando que pode vencer corridas com um equipamento dominante. Isso aí é uma coisa que eu acho bastante importante. Ainda mais ele que foi campeão da Truck Series, foi campeão da Xfinity Series na regularidade, vencendo o Sam Horne Jr., que tinha equipamento superior a ele. Naquele ano, né, Léo, ele não venceu provas, mas conseguiu várias poles, acho que 6, 7 poles daquele ano de 2013. E essa temporada agora vem mostrando que ele tem condições de vencer corridas, de dominar provas. Eu não acho que a última vez que eu vi a RCR com carro, um piloto dominante assim era o Kevin Harvick, quando corria nesse mesmo 33 até 2012, né? Até o final de 2013, né, Léo? Enfim, lembrou muito a prova de Las Vegas, o Austin Dillon totalmente dominante, ninguém mostrando força para vencer ele. No final da prova, ali, uma estratégia ali, mas o Dillon soube utilizar os quatro pneus e soube utilizar a força desse equipamento RCR. Outra consideração que eu tenho a fazer aqui é o Denny Hamlin, né, no carro 54. O carro 54 que tem um ano terrível, né, comparado com outras temporadas, onde ganhou mais de 10 corridas. O Hamlin levando esse equipamento ao segundo lugar, por muito pouco ali, ele poderia ter vencido a prova, ele já venceu em Richmond nessa temporada, né? Pisa da casa dele, até ele mora naquela região ali. Outro destaque que eu quero colocar aqui, né, Léo? Como você falou muito bem, o Rick Smith. Ele, digamos que ficou em segundo plano após a chegada do Chase Elliott, né? Ano passado foi derrotado pelo Chase, né? Esse ano começou meio devagar. E finalizando aqui, eu quero falar do Chris Buescher, né? Ele chegou a andar líder do campeonato, chegou no início do dia, a estar andando ali 17º, 16º, e foi se recuperando, recuperando, recuperando, terminou em 11º lugar, mas perdeu poucos pontos em relação ao Chase Elliott. Perdeu só 4 pontos, né? Que para mim tem uma vantagem de 30, 35, assim, é algo que dá para administrar. No mais, Laugina, eu acho que foi mais uma prova que a Xfinity Series vive talvez o seu melhor momento em uns 6, 7 anos, né? Desde 2007, né? 2008, quando a crise começou. Naquela época, para quem não lembra, várias equipes da Sprint Cup tinham equipamento competindo, né? Você tinha ali, o quê, né, uns 30, 35 carros competitivos, né? Não era só a Joe Gibbs ou a própria Roush, a RCR tinha equipamento ali, a Ganassi tinha equipe full-time, várias outras equipes, a equipe do Ray Evern, né, Léo, competia ali em tempo integral, você tinha um grid bastante competitivo. E hoje, você olhar, você tem pelo menos 28, 29 carros ali que tem alguma condição de tem que terminar no top 15, né? Não falo que ter equipamento para vencer corrida. Eu falo equipamento para ser competitivo. Quem lembra da categoria em 2009, 2010, lembra bem que a gente tinha o quê? Uns 8, 9 bons carros, uns 2, 3 carros dominantes, carros 18 e 60, e o resto era algumas equipes que lutavam semana a semana para sobreviver. Hoje em dia, não, você vê um grid bastante consistente. Leonardo Guida, Outra coisa, Léo, que eu quero colocar, mesmo com o piloto dominando a prova, mais uma vez nessa temporada a gente viu uma prova bastante competitiva. E alguns pilotos de Cup ralando para se dar bem. O próprio Kevin Harvick, que terminou em 14º lugar, o carro 22 do Ryan Blaney também, que é normalmente o carro que domina, foi bem, talvez uma das provas mais tímidas que eu vi da Penske na X20, né? Isso mostra uma coisa, mostra que a categoria está evoluindo, está crescendo. Tem os problemas dos pilotos de Speed Cup? Tem. Beleza, mas para mim o que realmente importa agora é que a categoria está mais sólida, está mais consistente, com vários pilotos com nível competitivo, né? E até ótimo, porque com tantos jovens, eles podem medir forças com esses pilotos em condição de igualdade, porque diferente de algum tempo atrás, onde você tinha uma vantagem muito grande, essa vantagem não existe mais, com exceção do Cal 22 em algumas provas, mas o que a gente tem, né, um nível de competitividade muito grande. Isso para mim é uma coisa bem positiva, Leonardo. Opa, Léo. Bom, só deixa eu pegar um gancho aqui, no carro 54, a melhor posição dele Isso foi aí. nesse final de semana, né, em Charlotte, segundo colocado aí com o Denny Hamlin. Antes, ele tinha como melhor colocado dois quartos lugares, um quarto colocado em Las Vegas com o Denny Hamlin e em Richmond um quarto colocado também, uma quarta posição lá também. Então, tá aí, o carro 54 aí está um pouco longe aí de bons resultados aí, né, de uma vitória aí. Eu creio que não bons resultados o carro já obteve sim, mas ele está longe de uma performance nível Kyle Busch, vamos dizer assim, né, onde que é praticamente todas as corridas aí, ou é vitória, ou é segundo, ou no máximo terceiro, ou quarto colocado aí. Então, o Denny Hamlin fez um belo trabalho aí, segunda colocação em Charlotte e claro, carimbou com carimbou seu passaporte aí como sua melhor posição de chegada. Meu amigo Edu Lima, por favor, retome o seu raciocínio para mim pegar o raciocínio aqui de novo. Sim, Léo, sim. Não, essa questão de você ter bons pilotos da Sprint Cup descendo para lidar com essa juventude aí, Bubba Wallace, o próprio Ryan Blaney mesmo não competindo em tempo integral, Ty Dillon, menino da Truck Series, o Eric Jones. Eu acho que vivemos um momento muito positivo na categoria, que é um choque de gerações aí. E para esses garotos é muito importante você competir no sábado contra esses caras e quando vai competir no domingo. Uma prova mesmo part-time, ele já está acostumado, já sabe como é dividir curva com o Kevin Harvick. O momento interessante da prova que eu lembro era o Bubba Wallace, eu acho que com o Kevin Harvick, o Bubba, eu acho que dando um toquinho no Kevin Harvick, no meio da prova, não lembro ao certo qual volta que foi, mas eu acho que para esses caras é muito importante isso. Mas fazer um destaque aqui, eu não falei dele, mas assim como em Fontana, ele teve um desempenho monstro. Nesse fim de semana, mais uma vez, o Bubba Wallace tinha um carro. Talvez, se o Austin Dillon não tivesse tão forte, era um carro para vencer corridas. E importante, né, Léo, ver como que a Roush está muito forte na Xfinity Series. Ela consegue dar um carro consistente para o Chris Buescher, que não quebra, né? Ele consegue terminar as provas bem ali. Não é todo fim de semana que ele vai ter equipamento para vencer, né? Como em Iowa. Mas consegue estar equipamento para o Bubba. E o Bubba, muito interessante, é que no início do campeonato eu esperava que ele ia bater, ia ter problemas, né? Ia andar rápido, né? Mas não, o Bubba Wallace está muito consistente. Comete um errinho aqui, outro aqui, mas eu estou bastante animado com esse desempenho consistente do Bubba Wallace. Embora na pontuação ele esteja um pouco atrás, né? Mas esse quarto lugar é bem acima do que eu esperava. E o Bubba, Léo, é um cara que ele se adapta muito forte essas pistas de 1,5 mil. Eu não sei os números dele na Truck Series, os números do total nas pistas de 1,5 mil, mas eu acho que ele tem uma tocada, ele tem uma força muito parecida com o Kyle Edwards, quando corria na Xfinity Series principalmente. Eu vejo isso no Bubba, não sei se eu estou errado. Léo? Então, Elion, retomando aqui o seu pensamento aqui, né, para falar do essa mescla aí é muito interessante, é muito boa essa mescla aí entre novatos, primeira vez que correm, E com os medalhões já da Sprint Cup aí, né? Seria um pouco mais interessante se os carros fossem um pouco parecidos, né? Mas eles não são, eles são. Já melhorou muito, Léo. Já melhorou Ele muito. melhorou, mas Eu ele falei, se você precisa. comparar com 2012, por exemplo, 2011. E assim, Léo, uma coisa importante. Sempre vai ter um carro dominante, sempre, até na própria Speed Cup, né? O problema que eu vi antigamente é que você tinha dois, três carros de outro mundo e o resto meia boca, né? Esse ano a gente, às vezes, tem o carro 22 que está imparável, principalmente quando tem o Keselowski ou o Logano, e o resto muito, muito nivelado, muito competitivo. E nesse fim de semana, por exemplo, se você for pegar, fazer a contagem aqui, você tem uns 25, 26 carros com algum nível de competitividade. Claro que existem ajustes e tem o grande problema da categoria, não é nem o lance do piloto Sprint Cup em si, mas é o modelo de negócio atual das coisas, né? É uma discussão mais ampla, É eu já o que puxei isso aqui sustenta outras o vezes. sistema, né, Leão? Não, não, é que é complicado, né, Léo? Por exemplo, a Xfinity Series. Há 10 anos atrás, eles corriam em 10, 15 anos, corriam em softpósito, corriam em várias pistas curtas. Comercialmente, para a NASCAR hoje, o modelo de negócio deles, compensa a categoria fazer, não é o número certo aqui, vou chutar assim, das 33 etapas, fazer 22 com a Sprint Cup, 23 acompanhando a Sprint Cup. Porque a questão de marketing, de visualização, é totalmente diferente do que era antigamente. Eu sou a favor de mais provas como rolou no Iowa, evento separado, porque no evento separado é outra coisa, é outro esquema. Só que o custo para você ter uma categoria como a Xfinity na pista é muito alto hoje em dia, diferente do que era há tempos atrás, né, que qualquer, não qualquer buraco, mas lugares mais como se pagava menos, você conseguia ter essas provas. Em relação a essa coisa também, uma coisa que pouca gente percebe é o seguinte: você for fazer uma análise, contando que a Junior Motorsports nada mais é do que a equipe, sem ser redundante, Junior da Hendrick, né? Não tem uma outra equipe aqui que não tem ligação com os caras da Sprint Cup. A Harris Scott, por exemplo, é a Harris Scott com a Ganassi, né? Não tem. Acho que a melhor equipe que não tem operação na Sprint Cup, se você for ver aqui, é a Twistar e a JD Motorsports, que é o time do Lando Castro. Tem essa disparidade econômica, né? Estrutural, né? Diferente do que era antigamente, né? Que era comum você ter times caseiros, né? Competindo pelo título com um carro só. Aqui é muito difícil você ver isso. Não é verdade, Léo? Verdade, Elião. Muito complicado mesmo, né? Vemos mais times, os times cada vez mais profissionais, né? E aquele time que geralmente nascia ali no fundo de casa ali, né? Onde que o cara guardava um dinheiro, falando, hoje eu vou pôr um carro da Xfinity Series na pista. Então, isso aí vem acabando, vem passando aí, né? Não vem sendo mais uma Léo, realidade aí. e uma coisa importante é a questão da logística, por exemplo. Você for ver o calendário esse ano que eles mudaram um pouco no início, mas início do ano você, tipo, corria em Daytona, de Daytona tu ia em Phoenix, que é do outro lado dos Estados Unidos. Aí você voltava para Atlanta, né? Atlanta, que era a terceira etapa, né? Então, você vinha em Atlanta, aí depois de Atlanta tu voltava para Califórnia, tipo. Estados Unidos é um país maior que o Brasil, né? Mesma coisa que você tem uma corrida na Bahia, aí vem correr aqui no Mato Grosso do Sul. Aí do Mato Grosso do Sul você volta para o Pernambuco. Do Pernambuco você vai para o Amazonas, por exemplo, mal comparando. É complicado. Eu acompanho o time do Cao Long, para quem não conhece, depois você conta a história dele, né? O Pedro já contou aqui. É um guerreiro aí, o um cara que tem equipe pequena aí, que trabalha, corre de vez em quando. No início do ano, eu estava trabalhando com a JGL, que é a equipe do JJ Yale, né? Eles tinham os Dodges lá. Eles trabalham, umas três, quatro equipes trabalhavam juntos, assim, questão de logística. Eles, tipo, com um caminhãozinho lá, levavam dois carros, aí, sabe, era uma logística bem complicada deles. E, tipo, tem todos esses fatores. É diferente de categorias regionais, por exemplo, de late models, que eu acho que é o mais perto que a gente tinha antigamente, né, Léo? Você só corria ali no sul. Se você pegar um review da temporada de 1994 da Sprint Cup, né? Você vai ver que a maioria das provas era tudo ali naquela região ali. Quando eles saíam, iam lá em Sonoma, daí depois ia lá para Michigan, né? Mas era tudo ali naquele quadrilátero. Tipo, então, eu acho que as coisas mudaram. E, por exemplo, questão de patrocinador, né, Léo? Na própria Xfinity, é muito difícil você ter um patrocinador que banca um carro a temporada inteira. Não tem praticamente, né, Léo? Porque as receitas triplicaram. E também uma coisa bastante importante, desculpa, pessoal, o WhatsApp aqui, essas coisas, perdão, pessoal. Mas continuando, uma coisa que eu vejo assim é que você não vê mais um patrocinador bancando o carro a temporada inteira. Esse carro, esse time do Austin Dillon, né, Léo? Tipo, alguém já parou para pensar? O Austin Dillon tem um equipamento muito melhor que o Ty Dillon. O Ty Dillon, ele disputa o título, né? O mais óbvio seria você estar esse equipamento para o Ty Dillon, que em tese é o principal piloto regular da equipe. Entende? São as coisas que você não entende. É mais a questão de marketing comercial. Eu acho que em questão de. Muita gente até às vezes fala que o Ty é melhor que o Austin, né? Tem mais talento. Então por que que você vai deixar o melhor equipamento com o outro lá que é inferior, sabe? É uma coisa que tipo, dá para pensar assim, né, Léo? O problema todo eu acho que é essa questão de direção de marketing, assim. É o Léo? modelo do negócio, né, Leão? É, o modelo é assim. É. É que eu Você falo. falou uma coisa muito interessante, Léo. Se a NASCAR faria questão dos pilotos da Sprint Cup não marcarem pontos para os proprietários, né? Poderia ser uma saída, né? Mas o problema é a NASCAR querer isso, né? Lembrando que o patrocinador às vezes compensa mais ele ter um Kevin Harvick, é Hunt's Pizza, né, que patrocinou ele agora, né? A Hunt, é Hunt, Spot, é Hunt Brothers Pizza, né? É um patrocinador que está com ele desde a época que ele tinha o time dele. Você for ver vários patrocinadores que o Kevin carrega hoje no seu carro número 4 do Sprint Cup, são caras que vêm com ele desde a da Kevin Harvick Incorporated na Truck Series. Ou seja, é um exemplo claro. Vários patrocinadores, eles entram na Sprint Cup, perdão, na Xfinity Series, correm com o piloto por um tempo lá, aí quando o cara sobe, tipo, o piloto já tá explicando, o patrocinador sobe para patrocinar ele. O Chris Kane, por exemplo, né, essa Great Clips, né, patrocinou o Jason Lefter. Você lembra, né, Léo? O Jason Lefter corria na Turner Scott, que era Brown antigamente, acho que era 36, 33 provas, né? E, tipo, em quatro provas, o Casey que ele descia, corria no carro 38 e o Lever corria no 30, né? Era assim, né, Léo? Por quê? Porque tem essa ligação do patrocinador, porque ele faz tipo teste ali. Vários exemplos a gente tem. Até a própria Monster, né, Léo? Muita gente acreditava que a Monster ia subir para patrocinar o Kyle Busch. Não subiu. É um exemplo claro, né? Eu acho que as Xfinity Series não é só agora tá revelando bastante piloto, mas há 2 anos atrás, era o principal celeiro de patrocinadores para a Sprint Cup. Só você fazer a conta de quantos caras que subiram junto o próprio Stenhouse Jr., né? Cargill, né? Que patrocina a do Cargill, que é do Rural lá, que é, como que fala, Léo? O Pedro que sabe direito, para você matar os bichinhos que vão na verdura lá. Insumo agrícola, né? Não sei, não lembro Ah, eu não direito o sei, nome, então mas sei não. enfim, a Cargill, né? Enfim, vários patrocinadores. Agora, né, eu não sei como que descontar e patrocinador do 22 não subiu para esse Speed Cup, que é um trecho normal, né? Uma coisa normal. Mas enfim, não, minha opinião em relação a esse assunto é essa, cara. Eu acho que, tipo, não é que eu acho que eu sou muito otimista, né? Mas eu acredito que a categoria se reestruturou. Se você comparar com 4, 5 anos atrás melhorou muito, mas muito mesmo. E tem um caminho a se seguir, né? Agora vamos ver com que a NASCAR vai lidar com isso, né? Uma coisa importante também, né, alguém tem que falar, é que próprio Austin Dillon, assim, ele foi para o Speed Cup e correu o quê? 2 anos no X20, né? E mais 3 na Truck Series, né? Enfim. Mas eu acho que ele descer, porque teve tanto piloto aí que o próprio Kyle Edwards, até o próprio Brad Keselowski, por exemplo. O Kyle Busch, né? Os caras ficaram correndo na Xfinity logo quando ele subiu para o Sprint Cup. E você vencer as provas lá, dominar, fez muito bem para a carreira dele. Eles aprenderam a ganhar corrida ali. O próprio Joe Logano, o ano que ele mais cresceu foi o quê? 2012, né? Que ele venceu várias provas ali daquele carro de 18, né? Já que o Buxinho não corria mais na Xfinity. E foi fundamental para o amadurecimento dele como profissional. Não sei, é bem complexo, porque a NASCAR, diferente de outras séries, são 43 carros, são 15, 20 caras brigando. É diferente de uma Fórmula 1, onde são 20 pilotos, são 8, 9 que tem alguma chance, né? Ou da própria Indy. A questão é muito maior do que essas categorias, para você, tipo, ter essa comparação. E até a NASCAR, ela não coloca, tipo, primeira, segunda, terceira divisão. Ela meio que deixa isso flutuando, né, Léo? É, com certeza, ela não gosta muito. Eu acho que ela não gosta muito dessa nomenclatura aí, não. É o estilo lá, tipo, você, tipo, o cara corre na Arca, pode correr na Truck Series, o cara corre na Truck, não tem essa coisa de você correr sempre em tempo integral. Se bem que antigamente 85% do grid era full time, assim, tem anos que logo quando eu comecei a acompanhar, via provas antigas ali, 92, 93, tinha um outro velocista que descia, só que ele não tinha todo esse equipamento forte, né? Mas é complicado. Mas só essa regra de você ter colocado que o cara pode marcar pontos só em campeonato, eu acho que já melhorou bastante, já melhorou muito. Porque eu lembro, quando comecei a acompanhar, 2009, 2008, o pessoal vai lembrar, às vezes estava o Carl Edwards, quando caiu o Busch, brigando lá que nem louco, aí o Buschinho pegava e não corria duas provas. Aí o Edwards ganhava, tipo, era um negócio mais complicado. Enfim, é isso mesmo. Então, Elião, vamos lá. É, vamos dar uma passada aqui no resultado aqui e os números, né, da corrida aqui. Vamos ver o que aconteceu aqui de diferente aqui. Bom, a corrida teve duração de 2 horas e 8 minutos, né? Tivemos três bandeiras amarelas apenas. A primeira foi o Jamie Dixon, né, que acabou tocando no muro e um toque um pouco mais forte aí. E foi Para deu variar, né, Léo? é para variar, né, variando um pouco, deixando a pista um pouco mais suja aí. Depois fomos por Detritus na volta 111. E para encerrar também, tivemos o carro 26 rodando aí, o carro 26 que é do, deixa eu ver aqui. Aí agora a página atualizou, tá? Caio Fowler, Hã? Caio Fowler, Caio Fowler, É, esse rapaz. Caio Fowler. Então, ele corre na equipe da JGL lá, os Toyotas lá. É, então, é esse Beleza. cara aí mesmo. Ele que fez a última, ele que foi o autor da última bandeira amarela na volta 160 aí, acabou batendo aí também. Então, foi um toque lá, mas nada de sério. Bom, vamos para repassar aqui. Deixa eu repassar aqui os 20 primeiros aqui, né? Alonso Dillon foi vencedor, Hayne o segundo, Casey Smith e o Alonso Júnior fechando o top 5. Soares, Dillon, Elliott, Sadler, Ryan Blaney fechando o top 10. Já em 11º, Chris Buescher, Ryan Reed, Jamie Clements. O Jamie Clements, que ele é o meu troféu, né? Fez muito pelo pouco que tem. Vá para o Jamie Clements. Ele tá bem no campeonato, Léo, Muito eu bem, acho. se eu não me engano, ele está dentro do top 10, confirmo para você agora. Sim, ele está em 11º colocado. Ele está apenas 16 pontos do top 10. Tá lá, tá chegando lá. O Kremitz, Léo, não sei se você vai lembrar, aquela prova, acho que foi a primeira prova que o Ty Dillon fez na Xfinity em Indianápolis. O Ty, ele, naquela, rapidão, o Ty, ele competiu com os pontos do Kremitz, né, com 51. E nessa prova, o Kremitz, o RCR lá, o Richard Childress, tem um equipamento RCR para o Kremitz correr, e ele foi muito bem. Se não me engano, ele conseguiu um top 10, mas ele andou muito bem nessa prova. E é esses caras, né, Léo? Corre com uma equipe familiar, né? É, Equipe de um carro só, ele e corre com já tem recurso anos e próprio. anos. Ele corre com recurso Continue. próprio. O Clemens é recurso próprio. Ele não tem. Ele desenvolve motor até, eu acho. A equipe dele vende motores para equipes mais humildes, ou vendia até tempos atrás. É só um exemplo desse, lutando contra o mainstream da NASCAR, né? Mas você. Mal comparando, né? Mas é um desses raros casos, né? Um Continuando carro aqui, só. o Kevin Harvick e o Eric Jones fechando o top 15 aí, né? O Dakota Armstrong, Lando Carson, Brendan Gaughan, Eric Emerald e Byron Scott eles encerrem o top 20 aí. Ou seja, tivemos uma corrida bem movimentada, bem maluca, né? É claro que Egan Smith e Dale Earnhardt Jr. O que foi. aconteceu com o Brian Scott, Léo? Oh, o Brian Scott foi se perdendo, velho. Foi se perdendo, se perdendo. Se eu não me engano, Mas ele estava andando bem em certa parte. então, se eu não me engano, acho que ele foi punido aí por. Ele foi punido por velocidade e depois não se recuperou mais. O Brian Scott. Se não me falha a memória. E ele não, bom, esse aí é o resultado aí, né? Final aí da corrida aí, né? Elião, vamos passar então agora para o campeonato? Pode passar? Sim, Léo, pode passar. Então vamos para o campeonato então. Meu amigo Hélio Lima, o negócio do campeonato tá ficando sério aí. O Chris Buescher é o líder com 401 pontos. Ty Dillon vem em quarto colocado com 397. Apenas 4 pontos atrás do Chris Buescher. Depois temos o Chase Elliott menos 28 pontos. Temos o Dale Earnhardt Jr. menos 30 pontos. Eu falei que o Dale Earnhardt Jr. ia chegar e está chegando. E o Egan Smith com menos 41. Menos 49 para o Sadler. Décimo, perdão, sétimo colocado. O Brian Scott, né? O Ryan Reed é o oitavo, Daniel Suarez o nono, Brendan Gagan o décimo, Clement o décimo primeiro campeonato a 108 pontos do Chris Buescher, que é o atual líder do campeonato. Elião, seus comentários para o campeonato. Então, eu posso dizer, pessoal, a grande verdade desse ano é o seguinte: o que todo mundo esperava, que era o Chase Elliott a essa altura já disparado na frente, pelo menos com umas duas vitórias, não aconteceu. Ele atirou uns pouquinhos, mas ele vai só mais do que se imaginava para dominar o campeonato. O Chris Buescher, uma campanha totalmente baseada na regularidade, principalmente aproveitando as oportunidades. Eu lembro de Atlanta, ele tinha um carro para chegar ali em oitavo, nono. Na última relargada, ele pulou para terceiro, quarto. Ty Dillon, eu acho um pouco complicado, porque quem acompanha os treinos vê que ele apanha feio ali, que ele não tem um chassi, o equipamento que ele usa, não tem o nível que esse carro 33, por exemplo. Muitas vezes ele passa sufoco, vai ficar no top 24 lá para avançar no pro round 2 do qualife, né? Eu não tenho os números aqui, mas imagino que ele não tem muitas classificações entre os 12 primeiros. E nas provas ele vai aquela regularidade dele, conhecida desde a época da Truck Series. Eu não sei, Léo. Eu levo agora mais fé no Chris Buescher do que no Ty Dillon, né? Mas não que o Ty Dillon esteja fazendo um papel ruim. Eu acho que ele tá com sérios problemas com a questão do equipamento mesmo. Se ele tivesse equipamento 33, com certeza estaria mais forte. Lembrando, né? A gente tem quatro carros, né? O Brian Scott e o Brandon Gove com certeza são prejudicados por isso, porque são pilotos que têm bons momentos, mas acabam se perdendo, muito provavelmente por essa falta de estrutura. O Gove, por exemplo, né, é um piloto que, direto de ver em relargada, apavorando os caras, mas não tem essa consistência. E o Chase Elliott, né, Léo? Se esperava mais dele nessa temporada. Tudo bem que com o anúncio dele no carro do Jeff Gordon, em tese, tanto faz se ele perder ou ganhar, só se ele perder de uma maneira meio vergonhosa, mas eu acho que para ele, em tese, tanto faz. O Bubba Wallace, como eu falei um pouquinho antes, né? Eu não acho que ele vá ser fator pelo título, né? Mas está fazendo mais do que eu esperava. E é isso, o Riggy Smith, o próprio Elliott Sadler, eu acho que esses caras podem vencer uma ou outra corrida, mas eu não sei se eles seria uma surpresa ver eles disputando com força o título. Mas ainda falta muito, falta praticamente 6 meses para acabar o campeonato, né? Duas vitórias seguidas aí muda tudo, né, Léo? E outra coisa, Léo, que eu quero que você fale, qual que é a grande surpresa do ano na Xfinity Series? O desempenho da equipe de Jack Roush? Então, Elião, quem está chamando atenção esse ano, né? Já chamou atenção anos anteriores, não que eu esperava tanto assim dele também, algo melhor do que ele já vem fazendo, mas com certeza é o Chris Buescher aí, né? Liderando o campeonato aí, o Chris Buescher. E assim, ele está liderando não

superstar. I'm the undisputed king of NASCAR. You're just out of place, because you just sort of drive, but I race. Oh, that was a good one. That was a great one. Great finish. See you, Burnout. We'll see you in the winner's circle. Good job. Good job.